Tá, beleza, anda lá, que é o 3896. 3896, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, tá, 3896. Informação 950, voo no 397. Vente com 1-397, aguarde para chamar Recife. Vente aguardando no 397. 0 Livrua 2-2, Taxi Delta. 0 Taxi Livre Alfa, após Índia, portão 01. Taxi Alfa Índia, portão 01, 1260. Salvador está 3896, bom dia. Reporte visual com campo, vento 200 graus, 149. Rotara visual está 3896. Yeah. 1896, obrigado, bom trabalho. Bom dia, Azul 407, está avisado no localizador, está a 8 milhas do Sierra Victor 364. 397. Bom dia. Bom dia, Azul, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, 407. 3896, está baixado, travado visual. 3896, livre pouso, pista 28, 200 graus, 129. Livre pouso está 3896. Alô, TRIP 5490 no box 13 para pushback acionamento. Utilizado TRIP 5490, chame táxi. Chamar a táxi, TRIP. No solo 50, libere à esquerda, chame o solo 219. Esquerda 219, está 3896. Salvador, bom dia, tá 3896, livrando 90 na Delta. 4896, táxi via Alfa, pós Índia ou Juliette, seu critério, portão 03. Alfa, Índia ou Juliette, pro 03, é 3896. Lima Bravo Alfa, táxi autorizado, é poste para ingresso, Lima Bravo Alfa. Salvador, bom dia, gol no 738, com a informação Bravo. Bom dia, gol no 738, acione a identificação, autorizado Prod Karen para interceptar a chegada Karen, QNH no 0 no 6, desça para 2 mil pés. No 0 no 6, voa Karen, 2 mil pés, gol no 738. Ah, pronto para o táxi, o Trip 5490 com 51 a bordo, 5 horas autonomia, alterna Salvador. Em pista 17200 graus, 129 Leão Bravo. Trip 5490, táxi via pátio, Juliette Alfa, ponto espera, pista 28, torre 1186, ajuste no 0 no 6, bom voo e bom dia, Trip 5490. 490. Copa 207, ingresso à parte principal, portão 09. Bravo, 5-5, Lima Bravo, 1935, terra graça. Alfa. Tudo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Lima Bravo Alfa. Bom dia, Papa Romeu, Lima Bravo Alfa, prossiga visual direto oeste polar do Lima Bravo Alfa. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Quanto na visão, Lima Bravo Alfa? Prossiga, tá pronto, pushback? Pushback, chama táxi, 193. Aguarde o Vitor, Índia Juliette, Salvador agora operando visual nos mínimos, o Vitor, Índia Juliette, autorizado, ingresso pelo corredor Axé, reporte passando através do farol da Barra, o Vitor, Índia Juliette. Como é que é com o Vitor? Prossiga visual para o farol de Itapuã, QNH 10 no meio. Center. Vitor Índia Juliette tem condições de, após o cruzamento da Bahia, descer para 1000 pés, mantendo-se visual, Vitor Índia Juliette? Condições de, após o cruzamento da Bahia, descer para 1000 pés, o Vitor Índia Juliette? Ao ponto de espera, pronto, 5490 da Trip. 5490, a linha e decola, pista 28200 graus, 159. A linha e decola, o trip 5490. Poderia coordenar para o gol 1738, após CARI efetuar o procedimento ILS X-Ray da 28? Afirmativo, gol 1738, desça para 2500 pés, autorizado. Final ILS X-Ray pista 28, reporte estabilizado no localizador. Reportará 2500 inicialmente ILS X-Ray após CARI 1738. Salvador, gol 1477. Controle de Salvador, gol 1477. 1477, acione identificação, desça via chegada e pit para 3 mil pés, QNH 10 no meia. 10 no meia. Para a sua coordenação de tráfego, forma está efetuando curva esquerda. A proa é a 200 por 30 milhas para evitar formações pesadas. Próximas ao 361. Sente o Gono 477 após desvio, foi pro de IPIT, o Gono 477. Eu repito, aqui existem informações pesadas. Agora eu vou verificar se é possível. Eu sugiro, já que nos deram a proa de amplo, a partir do centro Recife, após o desvio, se for possível, Salvador 361. horas, desvio, Salvador 361, o gol 1477, confirmo, desejo ILS X-Ray para pista 28. Afirmo, está autorizado, legal. Afirmativo, após desvio autorizado, Salvador, o Sierra Vitor 361, o gol no 477. Obrigado, 477. Táxi até o ponto de esperada 28, ajuste 1016, táxi é Índia e Alfa. Índia e Alfa, então 1970 autonomia de 3 horas e 50, alterna o galeão, o 19. Zero. Tríplice 490, contato radar, suba para nível 200 na saída Momo. 200 na Momo. Vitor Índia Juliette, contato radar 15 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Firma aqui, ó, Yuri. Salvador, Lima Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, controle. E livrando a CTR, uma pouso mais polares aos 1-2. Tente autorizado frequência livre, o Lima Bravo Alfa. Grato, Bravo Alfa. Vitor Índia Juliette, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, grato, Juli. Torre de Salvador, com aquele cordial bom dia, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossegue linha litoral, vai prosseguir para 35? Preferiria 17, ó. Esse ventinho aí tá meio caprichado. Então dá presente autorizado, mais pela direita, ok? Dá presente autorizado o cruzamento do eixo da 1028. Jolie. 477, desça para 2500 pés e autorizado após o Servi 361 no final ILS X-Ray pista 28, reporte estabilizado no localizador. 2500 pés, 361, reportará estabilizado. Grato, 77. Estabilizando, Gono 738. Gono 738, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 786, bom dia. Bom dia. Bono 738, 4 milhas para o Final Six da 28. Bono 738, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, 200 graus, 149. Gente, Bono 738. Confirmando o ajuste para o Júlio, senhor, no 0 no 7? No 0 no meio. No 0 no meio, está cruzando o prolongamento da 1 no 0, agora o Índia Júlio. Todo gol, 1 no 9, ocupando 20 no 9, 3, mantém a posição. Para o Índia Júlio, te aguarda autorização de pouso, no 7. Júlio. No 738, livre pouso, pista 28, 200 graus, 159. Livre pouso, 28, gol no 738. Deixa no som. 3602, Porto Seguro. 3602, Porto Seguro, copiou o 300. Vamos lá, vamos copiar, 300. 3602, Porto Seguro, nível 300, autorizado, por 50, BDEV, após direto. Decola 28, após decolagem, mantém pro até 3000, após curva esquerda, subida a gole, após mantém, intercepta e mantém a radial 259, até 80 milhas, 80 milhas de voo de Salvador, após voo direto, Porto Seguro. Aciona 5562, frequência do controle 119, decimal 35. Ação, Unida 350, BDF. Escola 3000 na proa, curva esquerda, na gole, mantém a radial 259 por 80 milhas, 5562, 119,35. Correto, 3602, estamos pronto, puxa acionar. Camarada, obrigado. Da autorização do pouso, certo? Sim, tio, vim trem de Juliette. 028, o vento é 220 com 14. Maravilha, obrigado. Convito, chame torre Salvador em 1 na noite, decimal 6. 18, meia vista. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike é convita. Mike Ecovito no reporte vertical do farol de Itapuã. Pode parar, vertical do farol de Itapuã, o Mike Ecovito. Nove, três ali, mantém pista 28. Júlio, pode prosseguir no pouso, senhor? Sim, irmão. Tem livre pouso. Pista 97, 200 graus, 149, Índia Júlio. Júlio, livre na 97. 38 no solo aos 10, vai liberar a próxima esquerda e vai chamar o solo 219. Próxima esquerda, 219, gol no 732. Siga. Só confirma o horário que eu tô sem o plano do Oscar. 13, sim, vou verificar seu instante. Alfa Tango Hotel Lima Tango, controle. Visando o cruzamento do campo, ok? Gente, o Mike Aguirre da presente curva na esquerda para a base da 17 pela direita. Tango Hotel Lima Tango, acione código 5012, prossiga visual para Salvador, QNH10 no meia, proa da rotatória, o Hotel Lima Tango, não ingressando a área proibida de Camaçari. Chame centro Recife em 126 decimal 85 alterna 125 decimal 45. 126 85 125 45. Uso cabeceira 17, o vento 200 graus 129. Vento 7, reportará solo controlado. 983, decolagem autorizada, pista 28, 200 graus 129. 83 477 o 3 decente, gol no 477 7 chama a torre para acionamento e táxi, informo que a sua transição está muito baixa. O nível transponder. Chame a torre e prossiga. Júlio vai prosseguir para a faixa principal? Agradeço. Ele está autorizado o backtrack já para a faixa da AD, o vídeo de Júlio. Júlio. Mas é convite solo controlado, vai segurar a parte 4. Gente, Vitor. Bom dia, Quilo Romeu Oscar, acione e chame táxi, 45. 23 ao 14, 1935, boa viagem. 14, 1935, grato. Visito ao 14, frequência livre. Gol no 983, contato radar, suba para nível 360 na saída Goliath. Para 360 na Collins, 1983.